na Brahma e isso mais acentuado, mas mesmo fora da Brahma, cada macho, pelo menos aqueles adultos, tem o seu território. Normalmente andam um macho adulto com um mais juvenil. Portanto, anda, praticamente o juvenil encosta-se ao velho porque é caso de um guarda-costas. Mas isso é antes da Brahma. Na Brahma, meus meninos, aquilo é cada um por si e dois por todos, como se costuma dizer. E então aí eles costumam marcar o seu território, pelo menos os machos maiores. Pelo simples coçar das árvores, o coçar das árvores, portanto, é para aguçarem as hastes. As hastes, ao crescerem, têm aquela espécie de veludo e eles coçam-se ali, além de tentar afiar as hastes, também para marcar o seu terreno. E depois é a tal Brahma. Um chama de um lado, outro chama do outro, e as fêmeas andam ali assim: para que lado é que eu vou? Aquele tem uma voz mais forte, se calhar aquele é melhor. Normalmente juntam-se as fêmeas, já tenho visto isto, é um espetáculo. É, as fêmeas juntam-se a ver uma gladiação entre dois machos. Ou seja, dois machos juntam-se e as fêmeas vão logo ver qual é o vencedor. O que perder a batalha, perdeu o harém. Todas se juntam ao vencedor e o que perdeu é expulso da manada, portanto, fica a fugir de tudo e de todos. Normalmente, a esse que foge, a esse que lutou, mas que foge, juntam-se os juvenis. Portanto, às vezes nós encontramos aí pela serra fora um mais adulto e três ou quatro juvenis. Machos juvenis, portanto, machos com 2, 3 anos, ou mais, mas nota-se pelas hastes que são juvenis. E então, mais raramente, aparece o grandalhão, aquele já de barbas russas, que esse então é que traz o harém. As fêmeas, portanto, é a lei da natureza, escolhem o mais forte. Pois, na Brahma, é nós colocarmos num dia assim, ou anoitecer, ou antes do nascer do sol, é depois do pôr e antes do nascer do sol. Em sítios que eu conheço aqui, estratégicos aqui da Serra, aquilo parece uma sinfonia, um brama de um lado, outro responde do outro, aquilo, parece que é que depois fazem mesmo um eco, aquilo dá um berro que não é brincadeira, e depois ecoa por estes vales fora, porque eles não vão, a brama não é, portanto, eles normalmente não estão na ponta do cabeça, estão nos vales, nos habitats deles, normal. E então, escolhendo esses sítios, aquilo dá mesmo para chegar ali, sentarmos ali na ponta de um rochedo e ouvir aquela sinfonia, um brama de um lado, outro brama do outro, depois um responde ao outro, é quase um cantar ao desafio. É engraçado. É engraçado, então, é bonito apreciar a natureza, como costuma dizer. A última quinzena deste mês e princípio, O que mais ainda portanto, tem? os primeiros 15 dias de outubro é aqui a altura Se eu ficar sozinho, da é Brahma. lua, Mas aquilo é com o tempo não dava mais, já não. praticamente uma semana. Portanto, dentro deste mês, há uma semana que aquilo ali é uma sinfonia autêntica. E depois chegam-se a ouvir, a quilómetros, eles em luta. Portanto, aquilo parece que não arrachar lenha. A Os bater com os porros chifres estão uns nos ali, outros, ali pendurados, as a coisas da bater com minha os mulher. chifres uns nos outros, aquilo parece que não arrachar lenha. Aquilo ouve-se mesmo, o estrondo. Portanto, são animais bastante corpulentos. E, Ah, epá, pois olha, aqui sim. que eles não arrachar, algum há de fugir. Agora, nós ouvimos, portanto, estamos aqui no meio da natureza, ouvimos. Há pessoas que se tentam aproximar para ver mesmo a luta e filmar as lutas. Logicamente, durante a noite, com muito cuidado, nós conseguimos nos aproximar dos animais. É perigoso, porque estes animais, nesta altura, investem contra qualquer coisa. É muito perigoso, atenção. Mas, de resto, logicamente que eu num carro vou por aí fora e aproximo. Eles não têm medo, os animais não têm medo das viaturas. Se nós estivermos dentro da viatura, eles passam a viatura, encostam-se à viatura e não fazem mal, e não se assustam. Se uma pessoa sair da viatura para fora ou abrir uma janela, há bicho de um raio, ele foge logo. Porque, portanto, é a natureza uma contra a outra, não sei porquê, mas nós não lhe fazemos mal. Nós não fazemos. Se calhar até fazemos. Nós, homem. Mas dentro da viatura, eu ando aí como vigilante florestal pela serra fora. É raro o dia em que eu não os veja. Paro a viatura, ponho a observá-los, a ver as fêmeas a pastar, os machos ali a ficar a olhar para nós. Mas ficam a olhar para a viatura, que raio de bicho é aquele? Se nós abrimos a porta, ou abre, aquilo foge logo. Porquê? Porque tem medo do homem, lá tem, porque é o predador principal deles. É uma viatura, eles não sabem que isso é aquilo, não são atropelados por ela, não faz mal nenhum, Mas ficam não olhados, fazem a mal gente nenhum, nem passa. vejo apanhado Ainda há dias, eram 5 horas da tarde, passei aqui mesmo, aqui a sair da gravelha para baixo. Às 5 da tarde passei por uma fêmea e andava às amoras, ali, mesmo na beirinha da estrada. Saltou por lá acima da estrada, passei para cima, fui a 2 voltas, estava exatamente no sítio a colher amoras. Ali, assim pela bordinha da estrada abaixo, estava ali uma Estão fêmea, a andar meio toda rebanho. contente. Chego-me a vir aqui encostado às paredes de casa, que assim, eu quase, quer dizer, só não Também agarro nenhum pelos cornos porque vou atrás dele, da janela. Mas andam aqui constantemente. até costumam andar meio das nosso rebanho. É engraçado que há tempos vinha o rebanho aqui assim na encosta e vinham dois machos no meio do rebanho. Eu até chamei aqui a minha mulher: olha, vem ali dois animais que não são do rebanho, que são maiores. Assim no alto da serra, e então com aqueles chifres, parece que até as cabras eram mais pequenas, aqueles Isso é mastodontes que é o no meio do medo, rebanho. Vinha pelo meio, com a companhia. Quer as suas cabras vêm sozinhas para aqui, ou... dizer. Ah, Andam não, sozinhas. sozinhas, portanto, não temos a área de pastoreio aqui, portanto, da reserva, da Rede Natura 2000, e temos uma área de pastoreio. Essa área de pastoreio, é a parte de queimadas, controladas, e então elas estão. Atenção que nenhum deles está inteiro. Este foi partido em luta. Partiu mesmo. Aqueles é que são gêmeos, que estão ali, Estão ali pendurados. dois gêmeos, mas foi o que os ofereci à minha mulher. E, E pois, este não tem partiu vergonha também em luta. de dizer. Este partiu também em luta. Isto é muito duro, eu não sei como é que. Está a ver o que é você apanhar com uma coisa dessas pela frente? Não queria ser eu. Mas não é nada que se compare. Isso é acordo e encosta para encosta. Quando eles começam assim a batalhar, se reparar, os cachos estão aqui todos lisos, porque o motivo é tanto passar por mato como eles andarem à luta. São gêmeos, que é muito raro encontrar. Isto é mesmo o par gêmeo. Andámos ao mato, É de mesmo um assim, juvenil. numa roçada de mato, encontramos lá É de um os juvenil, tem 1, 2, 3 anos. E eu encontrei, andava ali na serra Para ela, naquela encosta. Pronto, para lançar O mato meu marido para diz que é queimas. os cornos da minha mulher. As cornos Não, da eu minha mulher. ofereci-lhes a ela. Os cornos são mesmo, os ofereci-lhes a ela. E então fiz isto assim, portanto, adaptei-os, serve para pendurar os panos, os Vai copos, o tudo, que tudo um quiser. pouco, então, tudo certo. Já me ofereceram 300 € por eles. Já valeram 60 Não, contos. não, 60 contos, 60 portanto, contos, 200 € já me ofereceram não é? por eles, já Pronto, não para o vendo. tempo do escuro. Eu disse: não, ofereci-os à minha mulher, são dela, pois. Pois, é que é uma ideia, morreu meu avô. Mas falava-me da Rede Natura 2000 e por causa disso tem a zona de pastoreio, não é? Tenho a zona de pastoreio e temos a reserva de caça também. Temos a área de pastoreio, portanto, dentro dessa área da natura. Temos a parte florestal, portanto, com árvores autóctones, que é o pinheiro, o carvalho, assim, portanto, não há o eucalipto, não há a acácia, não há. A acácia vai se instalando, infelizmente. Não, não vai. A Não, acácia vai mas se é a casa. instalando, temos que lutar um pouco por ela. Estamos agora a tentar aqui a. Já está aprovada uma zona de intervenção florestal, uma ZIFA aqui dos Penedos, exatamente para ver se conseguimos ter alguns meios e equipas de trabalho. Portanto, há tanto desemprego e tanto que fazer aí pela serra fora. Para combater um pouco a acácia. Aí, ao combater a acácia, portanto, divulgar ou defender o carvalho, a azinheira, o castanheiro, o pinheiro, portanto, defendemos o que é o autóctono aqui da região, fazemos aqui uma floresta. O que é pastoreio é pastoreio, o que é floresta, tipo uma manta de retalhos. Aqui é uma faixa que não tem árvores, mas que serve de pastoreio, e é atribuído pastoreio até para os animais. Tanto domésticos, como neste caso as minhas cabras, serve para as perdizes, serve para os coelhos, para as lebres, para os veados. Depois, entretanto, há aquela altura transversal, então tem aqui o pasto, já não serve para pastoreio, mas serve para apicultura, porque, por exemplo, no primeiro, segundo e terceiro ano de uma queimada, o pasto é eterno, não tem flor ainda. Serve para os animais, tanto sejam os cervídeos, seja a própria caça, se alimentar. Do terceiro ao quinto ano já floresce, mas já é um pasto mais duro que os animais já não ligam. Porquê? Porque ao lado tem outro mais tenro. E então sejam os veados, qualquer espécie de caça, sejam as cabras, as próprias cabras ou os veados, se tiverem como nós. Então se tivermos um manjar em cima da mesa, não vamos buscá-lo debaixo dos pés. Eles escolhem, são muito, muito seletivos na comida. Por isso é que os animais da serra, tanto a nível de caça, seja mesmo a nível dos animais domésticos, são muito procurados pela qualidade da carne, porque não comem aquela ração que são obrigados a comer porque não têm outra coisa. Vão para a serra e escolhem. Têm quilómetros e quilómetros, escolhem, correm, deixam-os correr. E mesmo ao correr, a própria carne fica mais dura, portanto, mais musculosa, mais rija. Há pessoas que dizem que a carne aqui da serra que é muito rija. É um sinal, porque é pura. Não é daquela que é, não é, daquela que é criada num estábulo, com aquilo, como os frangos aviários. Mesmo a própria galinha, alguma coisa? Exatamente. Nós aqui criamos galinhas aí no campo. Não é nada que se compare. Nós compramos um frango de aviários, cose-se em 5 minutos. Um galo ali criado na capoeira tem que estar aí meia hora e daí a própria carne depois é rija. Mas o paladar é totalmente diferente. Não venho cá com histórias. Faz muito melhor à saúde. Exatamente. Aquele, não tem lá nitroforanos, nada dessas coisas. Matámos aqui um galo, se para lá vai a expressão, matámos aqui um galo, tu mandei, o meu filhote tinha a ver, matado, tinha a volta 5 quilos. Liga para cá, filho, ó pai, mas que raio de carne é aquela? É vaca ou galo? É vaca ou é galo? É tão nem. É da cor, então. Pois é, um galo. Ah, tinha a volta 5, passava 5 quilos. Os chamados capões que nós criamos. E ela depois comeu, aliás, comeu muito, um bloco, não. Nós aqui também temos, ao estarmos na rede Natura, temos às vezes dissabores. Portanto, os veados chegam aqui e entram-nos na horta. As raposas vêm para aí fora e assaltam as galinhas que andam no campo. Velho, temos os nossos dissabores, mas não, pronto. Não diga, mas santa paciência. Eu também não gosto de abater, porque já sou defensor da natureza. Sim, então, e gosto de ver aí os perdidos, os coelhos aí a saltar. Logicamente que às vezes quando há uma superpovoação, como aconteceu por acaso no caso dos javalis, dos veados neste momento ainda não acontece isso. Mas dos javalis houve uma altura em que havia superpovoação, portanto eles davam muito prejuízo e via-se mesmo aí várias javalis que eu, sinceramente, pá, um gajo tem que abater, eu não sei o que é fazer isto, porque era muito. E então eu consegui credenciais, portanto, a nível da Autoridade Nacional Florestal, hoje a Autoridade Nacional Florestal, então a Administração Florestal, credenciais para poder abater. Mas essas credenciais eram passadas de qualquer maneira, portanto, tinha que ter um caçador credenciado. Primeiro vinham os técnicos credenciados ver o local onde é que eram feitas as esperas, era passada a credencial e depois era informado quantos animais é que eram batidos e depois há outra coisa. Por exemplo, eu como caçador, proprietário, porque eu não tenho carta de caçador, que não sou caçador, não preciso de carta para nada, portanto, mas nesse caso tipo que requerer um caçador que viesse fazer as peras. E havia uma situação em que, por exemplo, aparecia uma fêmea com crias, nós não a tirávamos. Nós, portanto, éramos caçadores, mas preservávamos a caça, só a tirávamos, no caso de haver um navalheiro, aqueles já velhotes, portanto, já cá não andam a fazer nada, aquele deve dar lugar a outros. Ou então, por exemplo, apareciam três ou quatro jabardos, assim já, três machotes, assim, daqueles bons. Epá, deixamos um para a criação e apanhamos outros dois. Portanto, nós controlávamos a caça, não era assim como alguns, infelizmente, alguns caçadores, tudo que mexe vai abaixo. Não, isso eu não sou completamente agnóstico a essa situação. No caso dos veados, se eu quisesse, tinha aqui carne de veado todos os dias. Então, eles andam aqui no meu quintal, eles vêm aqui bater, só falta eu abrir a porta e convidá-los a entrar. Logicamente, eu tenho uma caçadeira, tinha carne de veado aí todo o ano, só que ainda não está autorizado. Não está autorizado. E ainda não temos veados a mais. Há pessoas que dizem, ei, que andai muito veado, isto e aquilo. Ainda não é demais.

ainda não é demais. Os animais ainda não estão demais aqui na, na zona. E depois eu gosto de ver aí. São os animais dóceis, animais mansinhos, a gente passa por eles, fica assim ali a olhar para a gente, paramos. O próprio turista gosta de ver, mas lá está, como eu referi há bocadinho, se houvesse alguém que nos ajudasse, portanto, por exemplo, eu cedia terreno para fazer pastagens e não era preciso ser eu, a própria Assembleia de Compartes cedia terrenos, cá aqui terrenos espetaculares para fazer isso. E bastava que não me digam agora, venham agora e dizem, ah, não há dinheiro para, para fazer uma plantação ou uma sementeira para os animais pastarem, para não virem pastar na, nos terrenos particulares. Bastava, com técnicos que há, eu sei que há, e se não vinham ter comigo, eu dizia-lhe exatamente onde é que andam os animais e onde é que há animais sedentários. Um ou dois animais desses sedentários, onde às vezes andam três machos, três juvenis, bastava ficar um. Dois juvenis, o dinheiro que se fazia com esses juvenis, vendendo a carne, portanto, e tendo autorização legal para abater e com tudo legalizado, o dinheiro desses dois animais, já não digo mais, dois animais, dava para muita coisa. Dava para vender as povoações, dava para eles se juntarem ali na serra, comerem, andarem ali a pastorear, dava, a própria perdiz depois vai por trás, a perdiz e a lebre, vai por trás e também come o que o veado e o jabali deixa, os pequenos ruminantes vão por trás e aproveitam aquilo tudo. É uma questão de gestão de energética, que neste momento não está a ser feita aqui na região, é pena. Eu estou cá, portanto, tento fazer os meus possíveis. Lá está, se às vezes mandam aqui um tiro para o ar para os ajustar, dizem, olha, o André já, caçou, já matou um veado ou um jabali. É mentira, às vezes eu sou obrigado a disparar um tiro para o ar, às vezes não é bem para o ar, é para cima dos corpos que até teve a isca, mas é mesmo para ajustar, porque de outra maneira não... Não pode matar. Não é poder, não quero, depois é uma questão. Vou agora bater, portanto, ando-me aqui um veado na terra, aqui a 10 metros da janela de casa, vou bater, o que é que lhe faço? Aquilo é um mostro ontem, aquilo é um bezerro. Ah, sim, está ali. Depois tenho que chamar pessoal para ajudar a tratar. Estou automaticamente fora da lei. Não quero. Ou é pela lei, portanto, estou autorizado e está, se for preciso, um veterinário para fazer análise e tudo em ordem. Ou então não. Pronto, o meu avô disse que fiz com os jabalis, cheguei a semear aqui na minha exploração, a semear pastoreio para os jabalis. Foi o pasto que mais lucro me deu em toda a minha vida. Nunca semeei pasto que me desse tanto lucro. Apanhei num ano 5 jabalis. Com um alqueiro de milho, com 10 quilos. Com 10 quilos de milho apanhei 5 jabalis. E sem estragar a caça. Sem estragar a caça. Prefiro comer uma sardinha. Está bem, gosto não se escuta. Sem estragar caça. Portanto, não é agora chegar ali e vem uma ninhada, bate-se a mãe e os filhos ficam a morrer à fome. Não, sem estragar caça, bati 5 jabalis nesse ano. E depois, eles vinham, portanto, eu já tinha aquela parte de... portanto, era mesmo para eles. Era, também lá, isto é vosso. Mas depois vinham os coelhos. O coelho mesmo, o coelho bravo. Vinham os perdidos, portanto, eles, os jabalis sabem como é que é. É tudo, o tchugo, tudo isso se come. O jabali chega ali e destrói. O veado não. O veado come aitinho destrói muito menos, come mais que o jabali, mas destrói muito menos. Aliás, o veado não destrói, come. Ele entra aqui numa propriedade, rói tudo aí, tinha, aqui parece que foi ceifado. O jabali não, o jabali anda para ali e destrói, é sempre para destruir, sempre para destruir. Por exemplo, se entrarmos num soto, é a mesma coisa, o veado come eito, o jabali só come as castanhas graúdas, não as miúdas que as come o veado. O veado entra eito, come isto todo jeitinho, ali não fica nem casca, não fica nada. Onde andam os jabalis, comem a castanha graúda, as miúdas ficam. Portanto, é escolher e é roubar, como se costuma dizer. É que não comem as podres, não estás cansado? Não. E depois há aqui sítios onde nós podemos observar, mesmo durante a noite, é veados, é javalis. Portanto, agora na altura das castanhas, isso é mato, como se costuma dizer. Que há zonas aqui fora. A sua esposa disse que vocês são os únicos habitantes daqui. Como você vê. Como é que é o inverno? Isto está com os caos de Deus porque ele está de folga, senão. Pois, porque. Ele está de folga hoje e amanhã. Olha, esta lareira aqui acesa 24 não, horas por dia. O que eu agora andava a fazer, é como a formiga, ando a recolher no verão para ter no inverno pasto para o gado. Acho que é leite. Naqueles dias em que a temperatura aqui pode atingir até os 10 graus negativos, já tem atingido os 10 negativos, e está tudo branco. Portanto, este inverno de 2008-2009 ficámos 9 vezes isolados, portanto, cobertos de neve. É incrível que 2007-2008 foi o único ano, eu tenho quase 50 anos, foi o único ano em que não nevou na Serra da Lousã. Portanto, não houve neve na Serra da Lousã. No inverno 8-9, ficamos aqui isolados por 9 vezes. Não foi aqueles grandes nevões como havia antigamente. Não foi aqueles grandes nevões. Havia um nevão, mas dois dias depois estava limpo. Portanto, os grandes nevões são já daí da década de 70, que eu me recordo. Eu sou catequista e houve um dia, sei que foi o dia 1 ou 2 de novembro. Não sei. 1 ou 2 de novembro. Que o carro ainda saiu daqui até lá ao alto. A patinar um bocadinho ainda fui até lá em cima. Mas teve que ir tirar. Mas eu quando cheguei ao alto. E para levar a filha lá a serpins? Não, ia para a catequia. Isso foi outro dia. Isso foi outra questão. Foi outro novão, não foi nesse dia. Era constante, era dia. Eu chego lá ao alto, quer dizer, para ir acima, zigue-zagueando, mas cheguei ao alto. Quando chego ao alto e vejo tudo tão lisinho, um tapete tão branquinho, até lá embaixo é como areia, não. A patinar? A subir, patina, mas parou. De cima para baixo, começa a escorregar, nunca mais seguro. E depois gelou aquilo que ficou. E depois gelou, eu não. Meia volta para trás. Entretanto, passado pouco, quê? Uma hora ou isso, começaram a passar jipes de baixo para cima, jipes daqui, portanto, com correntes. Pronto, aí já abriram um caminho. Aí já eu podia, portanto, já podia passar no trilho que eles abriram, mas carros com correntes, logicamente, eu um carro normal, sem tração e sem correntes, a meter-me pela ladeira abaixo, era meter, não. Telefonei lá à minha juventude, aos meus meninos. Esteja mais um bocadito na cama que está a frio, que hoje não há catequete para ninguém. Então a minha filha chegou ali a levantar-se em pijama da cama em chinelos e parece-me atrás de vir. Ela tem fotografias magníficas, lindas. Tem. Linda. Fotografias bonitas. Mesmo a trovejar, com as faíscas a cair. Nós aqui no Alto da Serra estamos, às vezes, o privilégio, graças a Deus, azar ainda não. É de estar, por exemplo, numa trovoada e estarmos dentro da nuvem. Levantou-se mesmo da noite. Como estamos altos, quando a nuvem baixa, a nuvem estrovada e a nuvem baixa, nós estamos dentro da nuvem estrovada. Chego a sentir a eletricidade estática passar por nós. E mesmo numa canana no meio do gato, como eu. Pô. E com os animais, então. Eletricidade estática, os animais, porque eu nasci por meio delas. Ele não é tanto. É muito perigoso. Quem mais comigo com elas sou eu. Mas é um bocado perigoso estar no meio dos animais. E molhadas é um bocado complicado. Molhadas, pronto, e elas, nós temos, ainda estamos calçados, elas estão descalças. Se elas podem estar molhadas é perigoso. Eu tenho medo, eu meto logo no buraco no contigo. Bem, mas há uma pergunta, é que eu tinha que ir ali descontar o meio.